amor. Onde você anda, nem sei como chamo a sua atenção. Aberto dentro de mim, você nem imagina que eu te mudaria toda de som. Luz da ribalta, te quero no palco. Entrar em cena. Jogando beijo.